que tem essa pergunta, é uma coisa do tipo. Você fala da música, você fala, ah, acho, aliás, que a atividade artística é indiscutivelmente a grande saída para a humanidade, se é que a humanidade precisa ter alguma saída, né? Aí vem uma perguntona jornalística. Na real, acho que não tinha essa pergunta, mas acho que eu inseri para quebrar uma fala longa tua. Eu pergunto por quê. Aí você fala assim que a arte é aquilo que faz a gente ter uma coisa que soma, ela dá um sentido de eternidade. Aí você fala assim, eu sou ateu, não acredito em vida de outro mundo, nada disso, mas essa coisa de eternidade, eu diria de obra, de coisa que você faz e que fica, seja o filho, seja o livro, seja a obra artística, a música, etc. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Aí você lembra uma frase do Baudrillard, que fazer arte é matar a É, na morte. verdade, é do Barthes. É, É do bom. Roland Barthes. Pois é. Não sei se eu ouvi errado ou você falou, Não, eu devo você ter confundiu. falado errado. E essa coisa que supera a condição menor, que é de lutar pela vida, a coisa menor seria lutar pela vida Pela vida, animal, pela isso. reprodução, tal, né? Essa coisa que é da sublimação, né? E aí quando eu tava lendo isso aqui, eu pensei, meu, é engraçado, né? Porque aqui a gente estava discutindo um momento em que fazer política era menor do que essa outra coisa, mas há uma obra sua para o tempo é tarifa zero, né? Sim. Você deixou esse troço, né? Então é quase como se você tivesse sublimado a experiência política, Ah, em favor da. né? Transformado uma experiência política, que é uma experiência da guerra, você Sim, fala, é sim. uma coisa muito difícil viver Sim. disso, porque é uma coisa da Uma coisa disputa, do conflito de. permanente. A gente precisa buscar coisas que superam esse estado, né? E ainda, e assim, com a coisa da tarifa zero, claro, permaneceu no campo da disputa, porque é no campo da política, mas a gente deu saltos, assim, de fantasia a partir dessa coisa, né? É uma experiência de eternidade que está marcada na história, né? Tentar dar uma volta nela. É verdade. É, se você poderia pensar, a gente pode pensar que tem o fato de ter dado um nome, né? Aquela coisa, não é um ônibus de graça, é um ônibus a tarifa zero, isso vira um nome, né? Portanto, é uma obra, é uma criação, né? Como qualquer outra, como tantas outras, mas é uma criação. Inventei um nome, né? Como criei uma música, como fiz um quadro, né? Acho que teve um pouco esse sentido de uma coisa que a gente fez, inventou, e não existia, né? Um nome que seja, não importa, né? Você poderia ter criado um plástico, um Poderia. tubo de conexão. A tarifa zero, ela tem uma, além do nome, ela produz novas relações sociais que são da ordem da sublimação. Exatamente. Então ela tem esse componente misto, né? De a um lado ser uma criação, um nome, mas ao mesmo tempo isso talvez religue essa coisa que você mostra aqui, religue com a coisa da política, né? Porque ao mesmo tempo ela é uma obra de arte, digamos assim, mas ela é ao mesmo tempo um componente de uma disputa política mesmo, real, concreta. E como a obra de arte crítica, a obra de arte crítica também não está fora dos Não. espaços de disputa, de reafirmação, né? Não. Não, e embora eu veja uma diferença, né? A obra de arte, ela pode provocar mudanças. Pode, uma obra de arte, mas ela precisa, né, de uma interação com vamos dizer, o sujeito passivo da arte, o observador, o ouvinte, ou qualquer coisa. Já a Tarifa Zero, eu acho que é uma, aspas, uma obra de arte que, se acontecer, não precisa ter a interpretação. Ela, por si só, muda mesmo. Entendeu? Curioso, né? Mas seja ele qual for, tem um espaço de tem um impacto subjetivo, né? Assim, Tem. e ponto, né? Não há como negar isso, né? Não há como negar. E foi isso que eu acho que eu E falei é nessa uma coisa, obra, é, eu acho que é isso que eu falei aí um pouco. Porque tem um componente, né, Dani, que não pode ser deixado de lado, de que o personagem aqui, no caso, eu sou gente também, né? Em sendo gente, eu tenho os parece que sim, vários. né? É, Tudo parece, não indica. parece? Tudo indica. Tenho todos os aspectos característicos desse personagem chamado ser humano, né? Tem fantasia, tem sonho, tem vaidade, tem quero deixar minha marca, tem essas coisas, territórios, né? Então, tudo No isso. começo, eu lembro que você estava falando, quando você estava falando da Valente. sua vida lá, mas deixa ele aí, tá susto. Eu lembro que no começo da conversa, quando no primeiro capítulo, que seria o capítulo assim da sua vida anterior, né, de suas experiências de criança, de estudo, e tem uma hora que você fala assim, uma coisa do tipo, a nossa geração era uma geração que queria vencer na vida, né? E pensando em vencer na vida, que não só do jeito que eu lia, isso que eu li na época, imagino que seja isso, alargar os horizontes possíveis, né? Ter uma vida mais plástica, de construir o Brasil inteiro que estava para ser construído, né? Agora você falou uma coisa muito interessante. Essa coisa da geração. De repente fica um pouco mais perto aqui, porque eu não sei se o microfone é tão bom. Frações da geração, né? Quando a gente fala geração é perigoso porque ela é muito, muita gente, mas a fração de geração mais com que eu me identificaria, ela tinha essa componente. A gente queria subir na vida, isso não tem a menor dúvida. Só que o subir na vida incluía, não era uma perspectiva individualista. Era um subir na vida que vinha junto um montão de gente, vinha um país, vinha um estado nacional, vinha uma outra forma de viver, tudo isso era o vencer na vida. Engraçado, agora que você falou isso, pela primeira vez eu me dei conta de que o vencer na vida que eu tinha não era com aquilo que eu entendi negativamente num primeiro momento, entendeu? Não só eu, toda uma geração é Sim. enorme assim. Então, e acho que isso foi. Isso é uma outra característica que tem me mostrado o como o modo de produção, né, para usar um jargão, ele vai. Ele é uma espécie como é que eu diria? Ele é uma coisa avassaladora, o modo de produção, né? Como ele vai mudando tudo, entendeu? Por exemplo. Hoje, subir na vida, grosso modo, é outra coisa. É individual, é ganhar mais, é ter mais dinheiro, é ter mais. Entendeu? E eu acho que isso é a evolução natural, chamemos assim, desse modo de produção que está aí, que no Brasil é um modo de produção capitalista pouco além da acumulação primitiva. É um capitalismo com uma vida subjetiva muito primitiva, né? Muito primitivo, exatamente. E isso contamina tudo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem conversado às vezes, né? As novas lideranças políticas tidas como as mais progressistas, a sensação que me passa em um bom número dos casos que também querem essa ascensão na vida. Ascensão mesmo. Então, mas aí é um troço engraçado pensar isso geracionalmente, porque eu acho que a composição social fundante aí dessa coisa do MPL e de quem está ao redor, com algumas diferenças de significantes, assim, tem um espírito parecido. Talvez o nome não seria assim, subir na vida, vencer na vida no sentido de construir um país, não é? Porque é os termos do debate que a tua geração conviveu, Muito, né? Talvez aqui essa geração esteja pensando mudar o mundo por uma vida sem catraca, sejam outros nomes, sim. mas Eu acho que tem alguns elementos comuns que é vencer na vida significa, na verdade, construir um mundo que seja que seja possível realizar plenamente as faculdades humanas, os desejos e que a vida coletiva é mais interessante se as nossas cidades são mais interessantes, se o que é de ordem pública é maior do que de ordem privada. Tem alguma coisa que aproxima esses. Só a gente não estaria aqui, talvez. Eu e você. Exatamente, né? O que é isso, né? Que faz com que duas gerações com trajetórias, histórias, momentos, circunstâncias, conjunturas, às vezes muito diferentes, de repente, bom, tem coisas conjuntas. Acho que passa por isso que você falou, realmente. E talvez no limite, cada um a seu modo, né? Pelo menos para mim, hoje está de uma clareza, meu Deus do céu, como é que eu olho assim em volta e falo, mas como é que ainda não perceberam, né? Você decididamente não consegue viver bem, usando uma palavra simples, viver bem, se você anda num mundo que não vive bem. Não tem como. Para mim, hoje é o óbvio, Lulante. Como é que você vive bem, né? Quando o mundo em que você vive é um mundo que depreda, que mata, que assassina, que rouba, que corrompe, tudo em nome de viver bem. Quer dizer, é muito louco, né? Então, acho que isso é que une, né? A geração de vocês mais jovem provavelmente deve ter sacado isso também. Pô, não vai dar. Uma fração, pelo menos, né? Claro que tem uma fração que ainda acredita que realmente subindo na vida resolve tudo. Eu vou ser feliz se eu for rico, por exemplo. Se a gente parar um minuto para pensar, é de uma limitação monstra, né? O que não quer dizer que estejamos defendendo a pobreza. Sim. Não, não é isso, né? Mas, Seja feliz, né? Seja seja, pobre. não é Não, isso. porque a pobreza faz parte desse mesmo processo onde a riqueza. A riqueza também é uma promessa que não se cumpre. Exatamente, isso aí. Não vai fazer. Eu fico. Pensa no Ike Batista. Eu não sei lá qual é esse cara, mas enfim. Deve ser O um. filho dele, Thor, Filho dele, o né? rapaz que atropelou e foi absolvido e tal, Pois né? é, e o pai do Thor? De qualquer forma, teve o Thor, que fez aquela coisa, Esses entendeu? caras, talvez eles não tenham uma experiência humana tão interessante. Será? E Eu não a vida sei. deles é muito curta, vai durar mais ou Vai. menos 60, 70, 80 anos, 90, Como a minha, não é uma coisa. Quer dizer, mas o que eu me pergunto é o seguinte: será que eles vivem bem? No não sei. sentido pleno da palavra, né? Bom, de cara, dá para perceber que não pode viver bem um cara que teve que molhar a mão de sei lá quanta gente para tirar o filho de uma caca que aprontou, né? Porque matou não sei quem. Quer dizer, o aleijou, não sei nem bem como é que é a história, Acho aleijou bem, que matou. matou, né? Acho que matou. Já de cara, esse cara não vive bem, né? É. Então, o Collor, será que vive bem? Tendo. Você viu o Collor agora? Que coisa esquisita. Aliás, isso demonstra que ele não vive bem. Um cara que precisa ter uma Ferrari. E tendo uma Ferrari, acha que não vive bem. Então tem uma Lamborghini também. E tendo uma Lamborghini e uma Ferrari, achando que não vive bem, tem que ter também um Rolls-Royce. Você viu o último dele? É um Rolls-Royce agora. Não é louco isso? É louco, acho assim tão. Longe de mim, não tem nada contra o Rolls-Royce, a Lamborghini, a Ferrari, sabe? Mas é esquisito, né? Esquisito isso. Essa coisa que me surpreende. E é o modo de produção que faz isso, né? Até porque é uma mentira. Parece, falando do modo de produção. Eu li recentemente, estou lendo um livro do Fiore, José Luiz Fiore, que eu gosto muito. Ele centra a discussão dele na questão do poder, e tem toda uma definição de poder, etc. Não é o caso de falar aqui, mas ele mostra que eu tava falando? Eu fui olhar pro cachorro e me Você distraí. estava falando da mentira, do modo de Modo de produção. produção. Ah, como modo de produção? Ah, ele fala o seguinte: tem uma mentirona que rola por aí que dizer que o capitalismo nada mais é, isso é um pouco Adam Smith, né? Grosseiramente falando, o capitalismo nada mais é do que uma coisa natural nos seres humanos, que é a troca. O ser humano troca, troca mercadoria, troca isso, troca aquilo, né? E ele fala: mentira. Basta você olhar o volume de trocas que existia nas sociedades antes do capitalismo, eram ridiculamente pequenas. Tinha troca, mas elas ficavam no nível da, vamos dizer, da troca necessária. Ponto. No capitalismo, a troca, enquanto mercadoria, ganho, vira uma outra coisa. E ganha uma escala que não tem nenhuma proporção com o que era antes. Portanto, não é o capitalismo que vem naturalmente dessa coisa humana, natural, que é a troca, ou das sociedades humanas, não. A troca que passa a ser uma coisa hipervalorizada pelo modo de produção capitalista. E aí fica essa loucura, né? Quer dizer, Talvez algumas coisas naturais, quer dizer, natural é uma palavra que talvez a gente não tem que usar, né? Palavra daquelas perigosíssima. perigosas, né? Mas se tem alguma coisa que é que é o componente humano do capitalismo, de fato, o capital não foi uma relação social trazida por alienígenas, né? A gente desenvolveu esse troço. Porque, de alguma maneira, ele se vinculou a alguma coisa do nosso jogo pulsional aí, do nosso jogo econômico, subjetivo, tal. Provavelmente mais próximo das questões mortíferas humanas, provavelmente, né? Porque o capital bom, vamos lembrar do Mefistófeles do Fausto, que fala tal dinheiro, onde está o demônio? Onde está o demônio? O demônio está O onde estão as demônio coisas do está o dinheiro. dinheiro. O dinheiro está onde. A questão é se há Deus ou e há diabo. O cara fala, não é o Mefistófeles, é o Wagner. E o Wagner fala para ele: não, Deus não existe, mas o demônio existe. E é onde estão as coisas do dinheiro que se manifesta o demônio. A questão da troca é muito doido, né? Porque o capitalismo não é uma troca pura. Ela é uma troca mediada por valor. Algo que é da ordem do incalculável, né? Mas a gente acha formas, construções ideológicas de valorar Que não tem valor. o que não tem valor, né? Então, É, não, mas o interessante dessa coisa do senhor é que ele mostra que a troca é exacerbada no capitalismo. O capitalismo precisa da troca, não que ele se origine naturalmente sim. dessa coisa da troca que o ser humano, que a sociedade humana tem, entendeu? E mais, ele vai mais longe, ele mostra como o capitalismo surge na Europa de uma maneira muito interessante, porque ele mostra que eram disputas de poder. Os vários pedaços da Europa disputavam poder entre si e disputavam contra o Império muçulmano. Então, era assim: de vez em quando tinha briga muçulmano com ocidental, depois dava uma paradinha, os muçulmanos faziam as brigas entre eles. E a turma do lado de cá fazia as brigas entre eles. E isso gerou dívidas. Então, os burgueses emprestavam dinheiro para os poderosos fazerem guerra. Veja que curioso. E aí começa o tal negócio do capitalismo, que é uma coisa, um fenômeno da Europa. Portanto, é uma coisa datada, tem sua razão. Tudo que aparece No, no, na, na forma como a gente vive hoje, como, aspas, natural, resultante da coisa humana, das trocas, da coisa humana, de não sei o quê, não é nada disso. É uma coisa que teve uma construção histórica entre o século XI e o século XVI na Europa, numa situação muito específica e blá blá blá, e que aí vira essa coisa aí. E aí surge o Estado Nacional. Entendeu? Tal. Por que que a gente está falando tudo isso? Opa! Eu não sei, acho que a gente Acho estava que tinha a ver falando. com geração. É. Geração que se preocupa. E tem outra coisa, né? Assim, você termina. Eu escolhi o fim desse texto aqui numa hora que você fala que a preocupação que a gente tem que ter, que essa coisa toda que a gente vive, a experiência humana, no limite, sei lá, até a experiência humana na Terra, Sim. no limite até a Terra, eventualmente, tal, mas a nossa experiência individual, né, nessa pequena duração de uma vida, né? Na vida. É, isso é finito. É a forma que você terminou aquela entrevista. Eu acho até que foi a última coisa que a gente gravou mesmo. Foi. Você falou aquilo, eu falei assim, não, acabou aqui, vamos, não, acabou aqui, né? Eu me lembro que eu falei isso até com uma certa emoção. Sim. Eu não sei se aparece na gravação, mas eu me lembro Aparece que. na gravação, eu não Mas transcrevi, mas está lá. tá lá. E essa mediação, eu acho que essa coisa da finitude, ela é uma boa mediação Eu acho fundamental. da nossa experiência nossa experiência social e nossa experiência no mundo, né? Ah, É verdade. possível criar. Eu estava conversando isso ontem sobre uma coisa da psicanálise, da coisa do dinheiro, né? Do equivalente geral, que a psicanálise reforça um pouco essa ideia, né? Essa coisa da questão do dinheiro, do pagamento. O sentido psíquico do dinheiro, da implicação do sujeito a partir do quanto que ele investe na sua análise e tal. Eu estava falando com o Thales sobre essa coisa de como os psicanalistas, eles entraram e se deixaram fisgar por essa cilada de achar que o dinheiro é o único equivalente geral, né? Da mediação das relações humanas, né? E que a gente precisa operar por fora da coisa da mercadoria, visando um outro tipo de relação social, passa por achar outros equivalentes gerais, né? Outras formas de mediação, outros valores, né? E um equivalente geral, subjetivo para mim, é a ideia da finitude. Porque o capital tem uma outra perspectiva muito particular de que não há Ele fim. se Ele se reproduz reproduz eternamente, aspas. acima de tudo e de todos, né? Aliás, esse papo da finitude aumenta até, né? Essa última conversa que nós tivemos foi em Foi 2007. 77, Não, 2007. 2007, Você 8 anos atrás, portanto, fala assim. Cara, a gente está falando, tipo assim, de privatização. vai parar na finitude. A gente está falando do capitalismo, do Estado, da coisa Isso, eu sutil, lembro disso. da sutil. Questão que é o que é do Estado não é necessariamente público, não é? O que é, enfim, essa questão entre particular, econômico, político, público, privado. E você fala assim, você está falando da coisa da privatização, e você fala assim, ah, o Fernando Henrique privatizou, né, as telefônicas com o discurso de que estava tornando público, né? Aí ele fala, mas essas palavras são, né, essas palavras estão. Fala assim, é complicado, essas palavras são derrapadas em todo mundo. Morro de medo delas, se quer saber. Não me levam a nada. Me levam onde? Acho que uma palavrinha fundamental. Acho que, aí tem uma reticência, que acho que é a hora que você chorou um pouco. Você fala uma palavrinha fundamental. Eu acho que a gente precisa saber que é finito. Então, agora, se eu disse isso em 72, 27, imagine hoje com 8 anos a mais, em que a finitude está cada vez mais óbvia, né? E seguramente mais próxima. Aliás, é uma coisa muito interessante essa, porque é um pensamento que me passa o tempo todo na cabeça, bastante. E, claro, cada vez com mais frequência, porque a proximidade da finitude está indiscutivelmente aumentando. Então, a probabilidade dela acontecer. Então, eu estava pensando assim, enquanto você estava falando também, outro dia, num jantar, eu falei: escuta, eu só não, aqui em casa, pessoal, eu só não entendo por que que o pessoal não lembra que todo mundo morre. Não, porque Não é? Eu acho que se todo mundo tivesse isso assim, serenamente colocado, boa parte de problemas eu acho que já se resolvia só com isso. Já que todos, e complementei mostrando uma coisa fantástica que eu vi outro dia, que eram três caixões, não sei se você viu isso na internet, três caixões, Não. assim, vistos de cima, de topo mesmo, com cada um deles tem um esqueleto. Claro que os caixões são iguais, os esqueletos são idênticos. Idênticos assim, tudo esqueleto. Aí embaixo tem, esse aqui era só comia carne, esse aqui era vegetariano, e esse aqui não sei o quê. Quer dizer, Todo ou mundo seja, gorda. quer dizer, né? Seria, eu achei genial, mas por que que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem a ver com o modo de produção. No modo de produção de uma certa capitalista, esse negócio da troca aí, como eu disse a você, tem outras origens, Sim. né? Quem é datado, tem outras coisas no jogo. Mas eu acho que é uma forma de você tratar da finitude. Ou seja, você deixa, depois da morte, no capitalismo, você deixa a riqueza do seu filho, a propriedade, a blá, blá, blá, né? A arte já é uma coisa diferente. Você pode morrer pobre, mas a sua arte passa para a história, né? Quantos caras aí não foram artistas fantásticos na sua época, pastaram e depois passaram para a história, entendeu? Então, quero dizer com isso assim, por isso que eu brinquei do negócio da morte, né? Se todo mundo sacasse que vai morrer mesmo, poderia pensar em deixar outras coisas que não necessariamente o material, a propriedade, o patrimônio, entendeu? É, mas Que aí que deve ter isso lá no fundão do capitalista, ele deve pensar assim, já que eu vou morrer mesmo, então deixa eu deixar aqui a o. família, né? A origem da família, da É, a família e propriedade, tal, do estado, da lá o tá. Ah, Engels, né? tudo bem, deixar que a família não morra de fome é Não, legal, não, mas no né? sentido de a família existe para preservar. Preservar o patrimônio, sabe? O Qualquer um casar, a faz uma conta. monogamia, a nossa última organização social humana, né? Ela caminha junto com essas coisas, né? Eu acho isso tem me deixado tão pinel, não só por causa da questão da morte, que obviamente me incomoda, como acho que incomoda muita gente aí, mas é também pelo nonsense que tem. E tem um dado de. Tem uma variável de nonsense nisso tudo, não tem, Dani? Deve ter. E Tem. tem, eu acho que tem uma força, tem uma coisa forte do narcisismo humano, assim, É? sabe? Eu acho porque, Deve ter, não sei. essa onipotência humana, né? Sei o que é isso. Por exemplo, para você viver bem hoje em dia, vamos parar um pouco. Vamos ver. O que você consideraria ter uma vida razoável? Suficiente. Pô. Você ter um lugar para dormir, confortável, decente, né? Coberto, que seja possível de você usar cobertas no inverno e ventilar no verão, que entre sol, aquelas coisas. Você tenha condições de pagar a comida que você precisa comer, na quantidade razoável, necessária, de qualidade, né? Não seja estragada nem nada, o que mais? Você possa se deslocar no planeta, né, para fazer as coisas que precisa fazer, mas o quê? Não sei, diga mais, eu não sei o que eu estou pensando aqui. Saúde, condições de tratar da sua saúde, e você Mas é que estudar isso e os parece. seus filhos estudarem. Pronto. Mas essas são as coisas que mantêm a máquina funcionando, né? Pois é, mas Aí o que. tem as outras coisas, né? Aqueles enigmas, né? Do que é que move, o que que Isso. anima, né? O que que dá a alma, né? É. Não, o que eu quero dizer assim, eu dei esse É exemplo para te dizer, para difícil. fazer isso para todo mundo, não é tanto assim. Não, Não mas. é. No entanto, parece que é uma dificuldade. Repare bem, É uma se você dificuldade. pega, por exemplo, a atual crise brasileira, parece que fazer isso é uma coisa dantescamente difícil. E não tem dinheiro, e não tem capital, e não tem isso, e Coloca não em tem risco a nossa aquilo. civilização, É, né? papão. E você vai olhar e fala assim, peraí, não fecha essa conta, não fecha. Não fecha. Quando você fica olhando os números são astronomicamente grandes. Né? Se aumenta um ponto percentual na taxa de juros, se aumenta 25 bilhões de reais por ano de despesa. Eu acho que se tivesse Deus, ia ser, deve Negócio. ser muito estranho ver lá de cima, o experimento, né? Onde que deu, né? Que a gente está, depois de 2.000 anos, a gente tá, tem, as pessoas estão perdendo cabelo, porque a taxa de juros. É, acho que. Imagina ele pensando Onde é assim, que eu errei, imagina diria ele Deus, né? pensando, eu estou pensando assim naquele Deus do Meio Testamento. Pensando assim, puta, é porque ele, num certo momento do Gênesis, ele fala: olha, já vi que deu merda mesmo, que o humano é cagado, não vou É. fazer mais nada. É. Porque no primeiro momento ele se arrepende, né? Ah, sabia. Minha Quando. formação religiosa é primata. Bem, eu tenho estudado um pouco isso, porque Não é? isso da psicanálise é um pouco isso da mitologia, né? Sei. Tem um certo momento no Primeiro Testamento que Deus está um pouco decepcionado com a experiência humana, em especial com a experiência humana depois da violação das regras do paraíso, né? E as primeiras linhagens, tal, Caim, Abel, o primeiro assassinato, né? Um irmão matando o outro. Ele decide pela inundação, vou acabar com tudo, exceto aqui com esse camarada que vive por mim, segue as Sim, minhas bem ou leis. mal Então ele e os seus seguirão escolhidos, sim. vivos e tal. Aí rola inundação, o barquinho sustenta a bronca e aí rola, o processo é vitorioso, dá certo, né? Noé sobrevive, os seus filhos sobrevivem, eles dão origem a uma nova linhagem humana, que muito rapidamente Deus já sacou que De novo. permaneceu com conflitos muito semelhantes. Ixi. E ele fala, e tem uma passagem que é isso, ele fala, olha, quer dizer, ele fala não, falam por ele, né? Sei, falam o que ele falou. É, tem esse lance É um livro de primeiro livro de Moisés, né? Gênesis, está no Gênesis. aí. Que Deus percebeu que não havia mais o que fazer e que seria isso aí mesmo. Sei. Eventualmente ele faz uma outra correção de rota, né? A tempestade de fogo em Sodoma e Gomorra, as pestes, Sei, né? diz quando ele tem Que uns Moisés ataques leva. de. Diz quando ele tem uma certa. Sei. Uma posição intempestiva. Sei. Só que é isso, né? O humano tem uma certa. Agora eu que não lembro que eu entrei na coisa do Gênesis, mas da finitude, fomos pro Gênesis, da violência ainda, né? Não, porque o que que pensaria Deus olhando de cima para baixo agora? O que que deu essa experiência humana de 2.000 anos depois de Cristo, né? Que a gente está aqui brigando por taxa de juros, né? Tipo, que bizarro, que coisa abstrata e Maluco, esquisita, né? maluco. Mas a coisa, eu essa coisa da percepção de que é finito, não é uma coisa, é o último limite para a vida humana. É, com certeza. Porque é muito difícil acreditar que em algum momento não nos estará à distância do olhar e da sensorialidade, o mundo, né? Que pode ser que acabe e não tenha nada mesmo depois, e você não tenha sequer consciência de que não é nada mais. Ah, É menos do que dormir, porque menos, né? dormir Dormir. você vive, sonha, né? Será que é um sonho que permanece, né? A onipotência humana joga muito forte. Eu acho que o desastre humano e o que tem de bom nele é essa tensão entre a sua onipotência, a percepção megalomaníaca de que tudo pode, né, versus a perspectiva mortífera, que é de que só eu posso tudo, né? Nem todos deveriam poder, né? A rivalidade que a gente percebe que vem dentro do pacote, a gente percebe isso na experiência infantil, isso é verdade, né? É, bom, aí já é um terreno no qual Religião, o eu não. que é religião, né? É um terreno que eu me sinto um pouco à O que é vontade. religião, meu? O que é Sei lá o que é. postular a vida após a morte? Não parece uma imensa vontade de não morrer, né? E não morrer, né? O poder, no fundo, né? Também, né? Então, essas coisas. Mas, sei lá. Mas isso é outra questão, né? Esse debate é um outro debate, não é o nosso. Isso aí vai. Mas tem uma coisa que me chama a atenção na sua fala, que é essa coisa do tempo. Essa coisa do tempo, eu Isso. tô mais próximo, a probabilidade aumenta. Só que tem uma coisa complicada que é as experiências da alma, da subjetividade. O tempo é outro, não é Cronos, né? A rigor, ainda que estatisticamente você tenha razão, nada, nada assegura que a tua experiência no planeta será maior que a minha, menor que a minha. Nem Pode ser maior, que nem hoje, menor, nem no compensará. voltando do trem, o trem capote, deu 3 voltas, e, né? E a nossa relação com o tempo vivido é que é a grande jogada, né? Quantas pessoas viveram por 80 anos sem ter vivido quase nada? Não são Nossa. poucas, eu acho. Que viveram Por 80, 90 anos, sem. sem desfrutar das experiências, Você né? acha que são muitos ou são Acho que isso poucos? deve ser muitos. Muitos, muitos, com certeza. Com certeza, muitos. Mas esse lance aí da finitude, acho que tinha a ver, para fazer um retorno, um eterno retorno aí, tinha a ver com essa coisa de. Tudo saco cheio com certas coisas, sabe como é que é? É a mesma coisa que eu tenho hoje quando vejo nessa crise que está aí, chamada crise, né? Na internet, os mais simpáticos ao PT falando umas coisas, aí os menos simpáticos falando outro. E eu li tudo e falo, puta, pô, que chato, né? Quer dizer, Sobre o que estamos falando aqui, né? é. Acho que era um pouco isso que eu quis dizer. Quer saber? Pessoal do Facebook, vocês tudo vão morrer, entendeu? Pô, vamos ter um pouco mais de. Seria meio assim, vamos ter um pouco mais de consequência, tendo em vista a finitude. Acho que foi um pouco por aí, sabe? Porque, veja bem, 2007, né? Nós estávamos ainda engatinhando na construção da questão da tarifa zero com o MPL, né? Então, o nível de resistência, de desconhecimento, de bobice a respeito era muito maior que hoje. Lembra? Era muito maior. Era uma chatice quando você tinha que responder as perguntas mais descabeladas, né? Hoje, por exemplo, acho que. Como é que fica? Já que Maricá tem tarifa zero, Itaiatu, Hoje eu vi uma coisa de Itatiaiaçu, Londrina. Londrina também. Londrina criou uma linha. Ah, é? Eu vi isso no trem vindo para cá. Olha só. Londrina criou uma linha de ônibus central, Tarifa zero. tarifa zero, Para. para estimular o Ah, mercado. o mercado. Então, hoje. Quer dizer, eu vejo essa questão da finitude, continuo vendo, aliás, como disse a você, vejo-a mais perto necessariamente, mas numa outra perspectiva, entendeu? Agora é numa perspectiva assim, pô, que chato, vai levar um tempão ainda, porque, pô, esses processos são demorados, mimimi. E mesmo quando eu falo, não, mas seja otimista, afinal, em 2005, quando a primeira vez você teve contato com o MPL, a tarifa zero estava morta e enterrada, estava na condição daqueles esqueletos que eu citei antes. E aí, hoje, né, portanto, são, opa, 10 anos. Hoje é 10 anos, capital da Finlândia, hoje, né? capital, hoje eu posso falar tarifa zero em qualquer roda social e tudo bem. Ah, é um assunto como qualquer outro, né? Mas ao mesmo tempo me chateia, porque eu fico perguntando, putz, e agora, o quê? Mais 10 anos para eventualmente caminhar mais ou não, não sei. Mais 10 anos, provavelmente, há uma chance grande de eu não estar mais por aqui. Mas olha só, tem uma coisa aí, né? Quase ninguém na sua curta passagem pelo mundo, experimenta O resultado de sua... Alcança aquilo que sonhou. É verdade. E eu acho que colocar os processos em movimento, no caminho de que se possa conseguir chegar até lá em algum momento, às vezes já me basta. É a paciência histórica, né? A chamada paciência histórica, né? O que eu acho que a gente, da paciência histórica, a gente pode desfrutar, ter o prazer de ver a coisa acontecendo. É verdade. Agora, tudo isso junto pode nos levar a uma outra experiência, um outro caráter, né? Quer dizer, a finitude, essa coisa que você mostrou de que, afinal de contas, poucos podem ver as coisas acontecerem no seu estrito tempo de vida biológica, etc. A um só tempo me aumenta essa coisa meio que eu chamo de engenheiro, não sei se é de engenheiro ou não, que é fazer acontecer, né? Que é tão factível, caramba, por que que não acontece? Infelizmente acontece lá em Maricá, agora isso, aquilo, mas por que que não acontece com maior intensidade, né? Uma coisa... Quando eu digo isso, não estou falando em relação ao lado de lá. Quando eu digo lado de lá, ao aparato institucional, etc. Eu digo do lado de cá mesmo. Daqueles que poderiam estar trabalhando a favor dessas coisas. Uhum. Por exemplo, a chamada esquerda. Fala. Faz, acontece, e não sei, ela não acontece, não acontece, né? Uhum. Essa pretensão de mudar o mundo no todo, eu acho de uma pretensão, sabe? Eu vejo pelas discussões, as citações teóricas que eu vejo na internet, assim, no limite estou dizendo o seguinte: já que somos todos finitos, pessoal, vamos perder menos tempo, né? Seria um pouco nessa linha, sob esse aspecto aparentemente semelhante ao que o sistemão fala aí, né? Só que é menos tempo de outro tipo, né? Me fiz entender, não? Sim, aqui são questões dessas que não tem resposta, né? Por que a coisa não acontece? Por que a gente complexifica o troço? Por que não basta? Por que não basta o que a gente pode conseguir ao alcance das nossas mãos? Por que a gente tem que chegar eventualmente a sonhar em mudar a própria estrutura subjetiva humana, a formação, o novo homem que vai surgir dessa nova... Não, tudo bem que tenha seu lugar, mas... A gente... Para e passo da concretude, entendeu? Vamos lá, pessoal. É que é difícil, porque assim, é uma questão, para mim, essa dessas questões que não se resolve, porque a gente... Se a gente conseguisse tarifa zero, a gente ia pensar numa outra questão. É. E numa outra questão, não é? De certa forma, talvez seja importante manter uma certa mediação possível da tensão entre o que a gente conseguiu, o que a gente gostaria de conseguir e o que a gente não consegue, porque essa não é não há o fim dessa tensão, nunca. Não há o fim dessa tensão, né? Não. Então, talvez, uma década atrás, a gente pensasse, caramba, se a gente em 2005, Se nos fosse dito que em 2005, que em 2015, a capital de uma cidade europeia teria tarifa zero, algumas cidades de pequeno e médio porte no Brasil teriam tarifa zero, que uma emenda constitucional estaria prestes a ser aprovada Relação entre as formas de direitos A sociais. gente talvez ficasse um pouco. Parecia tão distante, apesar da revolta da Catraca ter sido vitoriosa. O fato de a gente ter perdido a lei do passe livre estudantil em Floripa, essas coisas pareciam tão distantes, pareciam tão subversivo, assim, Sim. que eu ficaria talvez muito. Eu ficaria surpreso. Nossa, né? Que a gente, essas coisas Ah, existiriam, sim. alguém experimentaria essa situação, né? E aqui estamos nós com algumas referências de tarifa zero para contar, né? Acho que tem a ver, desculpe, tio. Não, vá lá. Acho que isso que eu quis dizer tem a ver com uma colocação que você fez quando eu fui falar no Cidades Rebeldes, que eu pedi umas dicas, você escreveu algumas coisas, etc. E você falou da coisa do esquecimento, né, do que aconteceu, como uma forma sutil, às vezes, de recalque neurótico, não sei o quê. É isso que eu queria dizer. É indiscutível que a gente teve um avanço gigantesco em relação a 2005, quando eu conheci o Duelli. Nem, né? Se parar um minuto para pensar, se a gente pudesse condensar, né? Dia 15 de outubro, que eu fui falar no MPL, quando falei de tarifa Em zero São Paulo mesmo. em São Paulo, no Sindicato de Jornalistas, 15 de outubro de 2005. E hoje, se a gente pudesse condensar em uma semana, seria assim uma vitória espetaculosa. Falamos desse assunto num sábado, e no sábado seguinte tinha um projeto de lei quase que aprovado como emenda constitucional, 100 cidades tinham corrigido a tarifa, várias cidades do Brasil já têm Entrevistas e entrevistas, falas. falas, o assunto hoje. Bom, muito bem, então, espetacular. É um filme bom. Né? Uxa, vida, notável, né? Essa condensação, se Alguém fosse poderá escrever um relato heróico, eventualmente. Então, o que eu estava querendo dizer com isso é que. O que, que eu ia dizer, Estamos falando do cara? esquecimento, justamente. Eu comecei do esquecimento. Não, tudo isso me diz o seguinte: por que então tem esse esquecimento, essa derrapada, né? Pelo que eu ouvi comentários hoje, essa crise do MPL, né? Quer dizer, devia estar todo mundo. Oba, vamos mais e mais, pessoal, né? Estamos ganhando a parada, aspas, né? Não. Aquele esquecimento total no establishment. Faz de conta que não existiu. É melhor fazer de conta que não É melhor existiu. fazer de conta, né? Não houve revogação de tarifa em 100 cidades brasileiras. Isso poderia ser um epíteto que estivesse aí rolando o tempo todo, mostrando como se ganha uma, né? Daqui a 10 anos será. Talvez volte a ser. Não, ninguém vai saber que existiu Existiu esse isso. fenômeno. É. Então, é curioso, né? É um pouco isso que eu disse que é a concretude, né? Sim. Quer dizer, o que que será isso, Bom, hein? tem uma coisa muito objetiva, que é o desejo do negócio perpetuar, né? A gente tá. É Sim. um troço que colocou sob risco algo que era bastante estável, né? Estável. Então vamos. E que muito que um óleo que azeitava a máquina de maneira muito consistente, né? Financia campanha. Alavanca gente a cargos, é aquilo que eu te falei, estava lendo, relendo nossa entrevista, tá lá o Arcelino Tato te questionando, e a gente vai ver que tá lá o Tato no fim da municipalização, a gente vai ver que estão os Tato agora de novo na Prefeitura de São Paulo. Tem a parte que é do interesse Concreto, tudo bem. concreto, impessoal da lei da mercadoria e sua reprodução. Mas me incomodou essa fala sobre o MPL também. Quer Qual? dizer, que haja Que uma pode acabar? resistência, que o esquecimento faz parte desse blocão de interesse que você citou, eu acho extremamente compreensível. Sim. Seria estranho. Seria estranho ou oposto, né? O que me deixa assim, é isso acontecer do lado que está a caminho da vitória, digamos assim. É, isso eu acho assim, que as pessoas. Bom, essa parte seguramente eu não vou publicar sobre as questões internas do Império. Não, não. Mas pra gente, né, pensar, né? Pensar. Eu acho que. Não me parece. Eu acho que a parte que talvez fique mais imóvel vai ser a parte que vai ficar no MPL, eu acho. Parte mais imóvel. É. A parte que vai ficar imobilizada politicamente. Eu acho que as pessoas que saem do movimento agora saem porque vem no movimento mais um entrave do que uma forma de impulsionar Sei. essa tarefa de fazer essa luta, Sei. né? A luta não vai acabar. Não, acho que não. Provavelmente a tristeza é que a gente perder essa marca que foi duramente construída e que Construir. conseguiu ser uma coisa, né? Mas e quem ficar? Alguns saem, porque na verdade acham que existem formas melhores de fazer aquilo Vai ser que. como era até agora. E quem fica, fica. Vai ter essa dimensão, um pouco uma limitação na relação com as instituições. Com as instituições, vai ter uma certa dificuldade de sair desse pequeno dessa subcultura de movimento autônomo, vai ficar um Sei. pouco nesse jogo, assim, eu acho. Sei. Um pouco mais isolado. É. Eu acho que quem tá na quem põe o pé no chão para fazer o trabalho de base, por exemplo, as coisas dos bairros, vai tendo dimensões da realidade muito mais complexa Muito mais e vai complexo. tendo que se conformar a uma ou outra mediação com a realidade que é necessária, eu acho. Certo. Devo ficar o sentimento de culpa? Porque eu falei tanto em transporte, tanto em tarifa zero, como eram jovens, podem ter ficado. Não, né? Como assim? Eu disse, quando eu fico me perguntando em que medida o fato de se ter falado tanto de tarifa zero, discutido isso e aquilo, pode ter centrado essa questão tanto que fez com que o movimento esquecesse que existem outras coisas acontecendo, Não, acho que articulação. não. Eu acho que Eu nunca preguei em eu acho que a posse isolacionismo do. Bom, lembrando que a campanha pelo Passe Livre de Floripa, que é a mãe dessa experiência toda, começa com um plebiscito nas escolas secundaristas secundaristas. que, por sua vez, escolhem o Passe Livre Estudantil como bandeira para a criação de uma nova luta na cidade, Sim. entre outras opções. Então, na verdade, teve uma coisa que foi um diagnóstico preciso de que ali tinha uma rachadura no concreto da ideologia, onde era possível bater, bater, bater para apontar as contradições ampliadas da sociedade a partir dessa questão muito real, nada abstrata. Não era uma fala sobre como o mundo deveria ser. É, o mundo não é como ele deveria ser, e ele mostra a sua face aqui, verdadeira ou tal. Então, foi uma opção do movimento ser o movimento de transporte, mas Foi. que sempre dialogou com outras forças. Outro dia eu Não vi é uma por causa disso, coisa não, do Lúcio, é Del por outras Rio. coisas. O Del Rio no Cidades Rebeldes, ele fala uma coisa. Aliás, uma mesa de debate muito boa. Foi a mesa que estava o Tales, o Ricardo Antunes e Sim. o Del Rio. E o Del Rio, numa certa altura, dá uma cutucada na MPL. Pois é, eu estava lá numa manifestação quando chegou o movimento da água e os caras do Império não quiseram conversa. Sim. Cortaram contato, tá, e eu acho isso um equívoco, disse ele. Tá. Eu fiquei me perguntando, realmente, não entendi. O que que você acha disso? Não, ali era uma questão tática, mas, né? Porque uma coisa é você fazer uma luta permanente e que Sei, deve ser, sei. portanto, necessariamente em rede com todas as outras questões que estão atravessadas Uma pela coisa toda. mesma contradição, que é a contradição entre a mercadoria e a Sei. vida, né? Interesse da mercadoria versus o interesse da vida. Num momento de conflito agudo, você precisa ir com um projeto de vitória, né? Não é só para fazer um carnaval de Sim, múltiplas, de exibição das múltiplas fraturas da vida a partir do capital. Isso a gente aprendeu com a revolta da catraca. Você precisa focar e vencer. Exatamente. Não é? Então, exatamente. Por exemplo, qual foi a aposta dos conservadores em junho? Tirar a narrativa de esquerda do processo. Isso. Não é? Colocando a sua própria narrativa. Isso. Fazendo ao mesmo tempo a própria luta inicial se dissolver entre muitas outras. Então você vai lutar por N coisas e não vai conquistar nenhuma. Nada. E de quebra levar o governo às cordas, né? Porque viriam sim. broncas de muitos lugares com ênfase conservadora, né? Mas a experiência que a gente teve é que todas está lá no movimento de do, no, no, na Ação Global dos Povos, no movimento anti-globalização, isso está tudo lá. Os lugares onde havia esses carnavais anticapitalistas, a luta é anti, a gente está saindo contra o capitalismo e estão aqui os petroleiros, estão aqui os não sei o quê, estão aqui os não sei o quê. Tudo bem, fomos todos à rua, voltamos para casa com nada, né? Enfraquecidos, né? E a gente percebe que a única movimentação vitoriosa, e foi no Brasil, foi a luta contra a Alca. Foi o único momento que teve uma avaliação conjuntural entre todo o espectro da esquerda, da esquerda autônoma ao PT, a CNBB, todo mundo, não é? Para impedir uma coisa que estava prestes a acontecer e que seria, meu, você pega o México, assim, hoje, que teve os acordos de livre comércio, NAFTA e tal, depois da crise de 2008, mão de obra jovem, 80% desempregada, né? Porque as empresas americanas todas saíram, porque o custo era alto de ser mantido. E o Brasil escapou dessa. Essa é uma coisa dessas que dificilmente alguém, dificilmente se faz uma ligação entre uma decisão lá atrás e uma repercussão no presente. Mas só por isso, para mim, já valeu a pena ter elegido Lula. Só por não ter feito a Alca. Só pelo Celso Amorim ficar lá enrolando os caras e não rolar. Né? Mas aquilo foi uma vitória. Porque pressionou. Então, tudo isso vai para essa coisa da concretude que eu falo. E você elenca. Poderia ter, por que não? Não é? Depois, o movimento da água poderia ter, perfeito. Deveria ter se organizado, a gente faria. A gente fez. Eles fizeram, chamaram algumas mobilizações e nós fomos. Vai lá somar. Só que não cresceu, mas nós fomos. Aí era a mobilização deles, que a gente ia lá para compor. Somar. Isso. É verdade. Então, mas enfim, aí é uma questão tática, né? Mas enfim, meu, ó. Tudo isso para o meu ponto de partida, que agora está no meio, né? Que era essa. Vinculando com o nosso encontro de 2006, 2007. A gente fez esses três ou quatro encontros, eu acho, para fazer aquelas gravações. Não foi mais do que isso que a gente gravou. Eu acho que eu até cito as datas aí. E no começo daquele processo, o movimento Passe Livre tinha nacionalmente um ano. Ele foi fundado nacionalmente em 2005, apesar da história que vem lá de Floripa, que mais para frente eu acho que alguma hora eu vou querer deixar isso registrado, porque eu acho que esse livro tinha que ser um primeiro registro sobre a história do MPL, ainda que não seja um registro sobre a história do MPL, porque vai ser uma coisa muito particular da minha perspectiva, né? Mas a gente tinha ali um ano de movimento nacional. Cinco, mesmo a campanha pelo Passe Livre já era uma coisa muito diferente do que era o MPL naquela altura, quando a gente se encontrou. Porque a campanha começa em 2000, e em 2004 a gente tem essa composição que é mais ou menos a composição que perdura até hoje dentro do movimento. Mas, pô, apesar de em Floripa já ter rolado a revolta da catraca, a gente era pouco mais que nada, né? Um movimento de uma cidade pequena. Apesar de ser uma capital, uma cidade pequena. Tem com pouquíssima influência política no rumo da coisa do país. Noção. É. O que eu acho que deixa muito grande a nossa experiência, porque se a gente conseguiu construir um movimento nacional a partir daquela cidadezinha, né? E naquela altura ali você estava fazendo, era o primeiro encontro com Florianópolis. Foi seu primeiro encontro com Florianópolis, não foi? Foi a primeira vez que você foi para Florianópolis, foi aquele 2006. Você encontra Floripa e São Paulo em 2005. Em 2000, Você conheceu o Marcelo numa outra circunstância. aí eu vou para Fortaleza primeiro, Foi onde onde você encontrou o com o Marcelo. Marcelo a gente então aprofunda, né, as coisas. E aí eu vou para a primeira vez que eu vou a Floripa, eu vou por convite do André. O Borafé. Isso. Que era da campanha pelo Brasil. Que A gente era era. MPL já. Mas já tinha saído do MPL ou coisa do tipo. Não, ele tava no MPL. Tava, mas era do bar. Já vai, Mar? Tô indo falar na tá bom. Ah, tá. De trem? Posso interromper um minutinho? Claro. De trem, quanto tempo demora? Ah. Cara, deu Infinitas uma hora e horas. 40, mais ou menos. Ai, meu Deus, 1 hora e 40 para chegar na luz. É, de Com um 1 hora e balde de 40 aço. minutos para Ah, chegar no, na Barra Funda, depois não sei quanto para não. Não, eu chegar só na não vim de ônibus luz. porque eu acho. Não dá. Ficar num carro preso em banheiro para mim é impossível. Ah, na 40 minutos você Eu aplicar. detesto, eu não consigo. O Só. ônibus é melhor, É. o trem é uma viagem, né? É uma viagem. É uma viagem, você ficar lá e. É Eu uma estou hora e levando um livro, 40 dá para ler. Mas é melhor ir de e tem ônibus, uma porque eu baldeação com direito à baldeação. É, ainda tem uma baldeação. Você tem que esperar o outro. O problema é que ela está em cima da hora, tem reunião. Eu não estou em cima da hora. Não, mas Ah, se for de trem, aí você chega atrasado, don't esquenta, então vai de trem, Márcia. mas por Porque que o de trem, trem? a vantagem do trem é que eu chego lá e não pago o metrô, né? Sim. Ah, sim. Isso também é, vamos E vai ser, combinar que não é é, pouco de vai ser trem, esses tem três mais cinquenta trem, soma ônibus, do né? tempo. E depois eu pego o metrô até O que eu a quero linha dizer é o seguinte: amarela, lá indo até de trem mais metrô, você Vou demorar seguramente duas vai horas. levar 2 horas. Seguramente. Seguramente. Indo de Que horas são? ônibus até a Barra Funda, pegando o metrô até a luz de um outro, talvez São 4h10. Você vá em Então, mas menos eu de tenho que duas chegar. A horas. minha reunião é 7h30. Ah, Dá putz, grila. tempo, sobra. Olha. Pagar 3,50 de trem, 3,50. de trem. E a baldeação é onde? Campo Limpo ou Francisco Morato? Francisco Morato. Francisco Morato. Ah, o tipo demora 5 minutos, Mas o 10, que 5 que é? minutos. Chega lá, desce. Já tá lá. É a mesma plataforma. Desce. Ah, só desce e espera Só o desce para o outro. outro. Tchau. Depois você conta da experiência. Eu Vai acho ser bonito uma vir de trem. viagem, né? Como diz. É uma viagem, tipo, de Eu Floripa para Joinville. tô levando um livro bem grosso pra mim. Ah. Ah, você vai levar o seu livro lá, tá? Nem um ou Vai outro. ler 10 páginas e já vai ter Tchau. É, não dá pra ler. Não Tchau. dá pra Bom, ler amanhã porra você tá nenhuma. aí, né? Tá, legal. Tchau, filho. Mas eu acho, o que eu tava falando é que aquela vez que a gente fez o nosso. A primeira conversa foi a primeira vez que você foi lá encontrar o MPL de Floripa. Isso, não esse convite do André Moraferro. Foi uma segunda vez. A primeira Ah, vez que tá. eu fui mesmo foi para encontrar o André Moraferro, Tá. que teve uma manifestação em frente a uma igreja lá, É, a gente sempre fazia e lá. foi aí que eu encontrei Marcelo, etc., e fiquei sabendo, porque eu ainda não estava muito Tá, conectado com tudo entendi. isso. Daí foi uma segunda vez Que foi para um seminário já que foi para um desse. seminário que a gente foi num boteco qualquer, aí o Marcelo tinha qualquer outra coisa a fazer, Saiu, e né? ficamos Ainda bem que ele sentados. saiu, porque daí a gente fez É, aqui. e Se foi ele tivesse eu aí ficado lá, não ia sentado ter. lá tomando cerveja, e aí começou a conversa e blá blá blá, né? Então, mas àquela altura é isso, né? Você tava. Não sei se dá pra dizer desse jeito, aí eu sei que você me corrige, mas retomando uma perspectiva de inserção numa vida de debate político-pública. Sim. Né? Aí agora a gente está numa situação em que o Movimento Passe Livre é um movimento com todos os esquecimentos, os Tá saiado. encobridores e todas as suas idiossincrasias internas, Sim, né? sim. Toda essa coisa juvenil truncada, ele é um negócio que existe e que É. deixou sua marca, né? Conquistou o passe livre estudantil no Distrito Federal, Sim. conseguiu reduzir tarifa em N lugares. Ele é uma sei lá, ele existe, né? De vez em quando nos chamo para fazer coisas e não é tão absurdo assim que a Folha de São Paulo destine uma página sua eventualmente para alguém desse movimento escrever Não. sobre o que ele acha do mundo e do transporte e tal. E você, por sua vez, quer dizer, fizeram coisas, o movimento passou a ser um objeto de estudo, um objeto de interesse e tal. E você, por sua vez, virou um desses atores políticos decisivos, né? Decisivos no sentido de que é uma opinião que conta, não é como você disse na nossa conversa nossa, ah, o ex-secretário de transportes que vai dar aqui uma palhinha sobre a sua experiência. Não, é um cara que está vivo aqui, do tempo presente, do mundo contemporâneo, fazendo disputa política do negócio. E aqui nessa. O vínculo que eu queria fazer com a nossa conversa passada é que no, tem uma pergunta que falaram para ti uma hora que é assim. Eu falo assim: quando você fala da tua história, aparecem nomes como Paul Singer, Francisco Whittaker, Zé Dirceu, Luiz Erundina. Eu nem botei nem o Genuíno nem o Lula, que foram os que eu citei aqui quando eu estava lembrando a Nenhum pergunta. teu, nem Nem Lula, nem o Genuíno eu coloquei aqui, que foram os que eu lembrei quando lembrou, a gente falou mais cedo. Aí eu falo assim, como é ver a história do Brasil em curso, em parte dirigida por personagens que conviveram com você, estudaram com você, contemporâneos teus? Aí você, sua primeira resposta é assim, é uma pergunta, se eu falo, se eu poderia ser um deles? Aí eu falo assim, você poderia estar lá, se importa com essa questão? E você fala, não, nada. Incrível, acho até que deveria me preocupar um pouco com isso. E aí você fala essa coisa, dessa tensão que você tinha, você gosta de atividades relativas ao poder, ao mesmo tempo nunca teve essa ambição. Mas enfim, a gente está aqui agora, né, num outro momento, fazendo um trabalho que é de recuperação dessa história, com um interesse que é outro. Esse texto aqui, por exemplo, virou um trabalho de conclusão de curso. Uma parte dele virou uma publicação do tarifazero.org, a entrevista da parte de transporte. Mas ficou isso. Agora não, agora tem pessoas que têm interesse em ver o que que aqui está para entender processos que estão vivos agora, né? Tem uma pré-história importante de processos políticos contemporâneos no Brasil que a gente faz parte, né? Então, eu até refaria essa farei de novo essa pergunta aqui, né? Mais ou menos essa, né? Como é que é ver a história do Brasil em curso agora, fazendo parte dela, né? Com alguns desses personagens aqui já até já fora do processo, né? Você acha que, quer dizer, primeiro de tudo, se você acha que você faz parte desse processo político, cultural, até diria, em curso. Ah, interessantíssimo isso aí, porque isso é uma coisa muito engraçada, sabe? Tem hora que eu acho que eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu digo nada, assim, não estou nesse jogo. Erundina é deputada, Paul Singer é secretário do Ministério do Trabalho, da Economia Solidária, está operando. Está operando no, nos quadros vigentes, né? Lula é ex-presidente da República, presidente do Instituto Lula, e assim vai, né? Cada um. E eu me sinto assim completamente nada. Nada. Quem sou eu? Não sou nada. Moro aqui em Jundiaí, papapá. E de outro lado, tem horas que eu olho e falo, engraçado, né? Graças a um trabalhinho absolutamente, vamos dizer, curioso, digamos assim, com o MPL, aquelas viagens pelo Brasil aí andando, falando sobre esse troço obsessivamente, e a gente hoje é uma referência, a gente, mais do que isso, a gente influiu no processo, concretamente, né? E particularmente em junho de 2013, isso chegou a um ponto que não há como negar, né? A presidência da República do país chamou o MPL para conversar. Foi assunto. A quantidade de gente que me procura para fazer trabalhos de formatura, você não pode imaginar, eu já contribuí com meia dúzia. Outro dia eu fui numa banca na Unicamp, coisa que eu nem sabia que podia fazer parte de uma banca de um trabalho de dissertação de mestrado, e tinha que dar nota. Quase você. Aí uma pessoa me pergunta isso, outro, não sei o quê. Né? Então aí eu acho que realmente eu, puxa vida, influí na vida nacional. Entendeu? Então eu oscilo entre essas duas coisas. Né? Para falar a verdade, não sei, viu? Acho que. Sei. Vou continuar fazendo isso aí, sabe? Gostaria de ter influído mais? Sim e não. O que eu quero dizer é o seguinte: não tenho a menor disposição de pagar o ônus que esses nomes que você citou pagam, por exemplo. Né? Porque eles têm o peso das instituições atrás, isso acho que é uma coisa que me incomoda muito, muito, muito. E de outro lado, eu também não quero ficar absolutamente à margem, porque isso me incomoda muito. Eu acho que isso é uma coisa curiosa, que se eu pudesse, vamos dizer, dar uma referência de que quer dizer isso, que eu recomendaria muito essa situação para as pessoas. Sabe? Quase que tenho um certo, como diria, um prazer recôndito em ser sem ser. Né? Claro, né? Se eu sou chamado por A, B, C, D, E, para discutir isso, aquilo, aquilo, outro, faz isso, faz aquilo, aquilo, outro, agora vai sair mais um texto meu na revista de sociologia da faculdade da Fundação de Santo André, um texto que, aliás, eu fui reler, que está muito bom, a meu modo de ver. Então, eu me sinto influindo. Né? Quando eu vou dar uma aula na rua, o MPL me chama para dar uma aula na rua, seja aqui em Guarulhos, seja onde for. E, ao mesmo tempo, acho ótimo não ser muita coisa, porque eu acho que ser muita coisa é complicado. A não ser que você fosse mesmo. Né? Coisa que eu acho que está ficando cada vez mais difícil ser. Né? Então, não sei se me fiz entender. Me fiz entender? Ou não? Acho que sempre faz, né? É? Que bom. Não, eu tô pensando nessa coisa do, de como é interessante a gente poder ter essa forma peculiar de agir politicamente sem ser tomado pela personagem de quem age politicamente. Isso. Né? Uma coisa que não é nem o anonimato e nem mas a fama. Não é, é uma coisa. Tava vendo um comentário esses dias sobre a Mercedes Sosa. Uhum. Bem interessante, assim. Bem bonito o documentário e tal. Muito, com muita participação do filho dela e tal. E tem uns momentos muito duros, assim, de uma certa intimidade, de uma solidão que ela vivia. Ela era muito próxima de um psicanalista francês muito famoso, Nazi e tal, e ele conta, né, dessa vida profundamente solitária dela, ao mesmo tempo em que ela era a mãe do continente latino-americano. No caso dela, né? Isso que levado às últimas consequências. Isso que a gente estava falando antes. Então, como não é necessariamente prazeroso ter uma vida que o objeto te toma. Né? Mas ao mesmo tempo é isso, a gente está aqui curiosamente na mesma cadeira, né? Na mesma mesa. Nós somos outras pessoas, né? Eu diria que algumas modificações, assim, nossa relação ficou muito melhor, muito mais, a gente ficou mais amigo ao longo do tempo, a gente estava se recém-conhecendo. O movimento passou por N modificações, mas ao mesmo tempo nunca saiu tanto do lugar. Temos aí algumas cidades com tarifa zero no Brasil, muitas delas com tarifa reduzida. uma proposta de emenda constitucional em vias de ser eventualmente aprovada, que coloca o transporte São Paulo não vai como. mais remunerar para o passageiro, São Paulo Paulo, vai mais remunerar sim. para o passageiro. A questão da concessão foi colocada em discussão, Discussão talvez pela a lei. melhor consequência de junho de 2013, Talvez, né? não é? É, porque baixar a tarifa tudo bem, aumentou depois para 50. Sabe o que Se só me que foi? passou na cabeça que isso é cidadania. É você ser, mas não ser. Não precisa. O que eu quero dizer é o seguinte: para você ser cidadão e fazer política, etc., você não precisa ser autoridade investida, não sei o quê, sabe? Isso Responsabilizada, é né? responsabilizado com o ritual todo, né? Então, esse jeito que eu estou é ótimo, né? É, esse ritual da Ritual. democracia, Não. ele, a democracia pode viver sem ele. Pode, pode. Talvez funcione melhor sem ele. Claro, é isso. Agora, é claro que, como todo cidadão de carne e osso, com sentimentos, etc., de vez em quando eu tenho arrobos de querer ser o rei da cocada preta. Lógico. Gostaria de. Mas passa. Mas o que que é? Nem eu me Na levo a sua sério. fantasia de cocada preta é Ah, como? não, não, nem, não, não chega à completude. É só um desejo de É uma coisa assim grandiosidade. de. É um desejo de fazer aquela coisa de fazer acontecer, entendeu? Mas não, nenhuma, não consigo ter mais nenhum apetite relativo ao poder no sentido. Você falava isso já aqui em 2007, né? Pois eu acho que tem um Várias vezes você componente fala meu aí isso. que eu não sei qual é, que não. É, tem essa coisa. Aliás, olha que coisa, né? Eu acho até que a forma que você encontrou foi uma boa saída para essas duas tendências, né? Porque numa hora tem essa urgência de fazer a coisa acontecer, essa coisa do engenheiro que trabalhou nas empresas públicas, que iam lá fazer medição do terreno para construir o metrô, Tá num cargo. empresário número, empresário não, o funcionário número 4, 6 do metrô, e vai lá e é o cara que vai, daí vai lá, essa coisa de ir lá onde vai vir o Centro Cultural São Paulo e mexe nas coisas e cria corredor e vira. Aí no outro momento tem essa coisa do a minha ambição não é ali de fazer isso, eu não queria, eu tive que fazer, a Erundina me levava para ir lá falar, eu fico sabendo pela imprensa que eu viro tal coisa. E no fim das contas você acabou fazendo acontecer sem operar como o pai da horda, né? Nem, não, nem assim, o sentimento de querer fazer acontecer foi contemplado e o outro também. Tem um outro, uma coisa. Eu acho que essa. Então, ó, quer ver um exemplo típico de como é que essa coisa funciona? E que de novo aconteceu agora. Então tem aí um componente sideral, sei lá o que que é. Essa coisa dos Cidades Rebeldes. Quando eu li o livro Cidades Rebeldes, o primeiro deles, Cidades Rebeldes e Passe Livre, uma coisa assim, né? Sim. Eu li, e chegou ao final, eu comentei com a Elisa. Falei, pô, veja só, é possível eu ler um livro que fala de passe livre, fala de tarifa zero. O Zizek fala que a tarifa zero é possível, mas ao mesmo tempo é impossível. Ah, e eu não apareço em nenhum lugar. No livro não tem uma vez sequer uma referência à pessoa que inventou o nome. Bom, eu fiquei indignado. Portanto, é como se eu fosse, a minha grande ambição fosse. Põe meu nome aí que eu fico feliz. Pronto. E aí, passado um tempo, isso se apaga da minha cabeça olimpicamente, eu não dou mais a menor bola para isso. Isso é um momento que me dá. Aí vem o seminário Seminário Cidades Rebeldes e eu não vejo nada do MPL, lembra que até falei, puxa vida, como é possível, tal. E nem eu sou cheirado ou né? De novo fico com essa sensação de não gostei. E aí, do nada, me recebo um e-mail da dona do Boi Tempo, da editora do Boi Tempo, como é que ela chama? Ivana. Ivana, não sei o quê. Vinkin. Me convidando para fazer parte da mesa de inauguração, porque o Lula não podia vir. Um acaso típico daqueles vários acasos que eu já citei aqui. Uhum. E aí. Aí fica claro para mim essa coisa do ser sem ser. Quer dizer, não é necessário, do ponto de vista objetivo, que você seja citado, nomeado, etc., para que você seja o que você é, isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, é muito saudável que a gente possa, que o nosso frágil eu possa ser reconhecido no, pois é, mas, com o seu lugar no mundo. Isso, né? Mas ele pode ser reconhecido de variadas formas, isso que eu quero dizer. Não é necessariamente a forma clássica, sim, ou o cargo, ou a função. Os intelectuais, por exemplo, eu acho que dão muita bola para isso. Né? Meu nome apareceu na nota de rodapé, então eles ficam se citando uns aos outros, é um negócio muito curioso. Mas acho que aqui tem uma coisa diferente, né? Eu não sei o que é isso. Aqui, né? Eu acho que tem uma coisa diferente, que é o reconhecimento espontâneo do valor da proposta, né? É diferente do cargo, é diferente do líder, do herói, mesmo da citação. É outra coisa. Esse reconhecimento eu tenho pensado assim, a tendência é se dissolver. Eu diria assim, num certo momento não existiu fortemente, porque era o pai da Tarifa Zero, na época que eu faço a proposta. Depois isso acaba. Depois isso retorna o MPL, mas é uma coisa localizada. Sim. Né? Depois várias coisas, eu passo a ser reconhecido, tanto, por exemplo, que no Dias, das primeiras manifestações de 2013, tiveram uma repercussão nacional, uma repórter da Rede Globo escreve logo para mim, quero fazer uma entrevista, e a entrevista começa dizendo o seguinte: nas manifestações de 2013, tem um personagem que se chama Lúcio Gregório, que foi o cara que, blá, blá, blá. No fundo, ela, com toda a singeleza, ela mostra a vinculação, né? Uhum. Então, mas eu acho que à medida que o tempo for passando e que a Tarifa Zero vai sendo cada vez mais algo não absurdo, maluco, o que é isso, não sei o quê, o MPL vira cada vez mais uma instituição também, né? Instituição assim. Sim. É um personagem, um nome, endereço, certo? E essa questão da mobilidade já ficou um assunto, não é mais, né, é o assunto do momento. Então, eu acho que com o tempo, a tendência será que a minha pessoa vai se dissolver nisso, sabe? De vez em quando alguém vai lembrar lá, e opa, isso aí começou, esse nome, teve um batismo, assim, assado, futuro. Mas passa a ser um... Eu faria uma outra aposta. É? É. Claro que tudo bem que eu estou fazendo uma aposta antes do futuro chegar, né? Como toda aposta. Como toda aposta. Senão não seria. Não, né? Seria aposta. Mas eu acho que. Bom, em primeiro lugar, aí, entre nós, né, muito particularmente, esse trabalho se pretende a não deixar a história ser esquecida. Não, esse trabalho aí, só um parênteses mesmo. Tudo isso que eu falei tem uma questão que é esse trabalho. Esse trabalho é inexoravelmente, aspas, eu estou devidamente documentado. Não, eu acho que isso aqui... É verdade. Isso é a ideia é uma coisa importante para deixar claro que existiu uma história, que não veio do nada. Isso. Não é? Aí não tem... Porque... que eu tô querendo falar isso? Eu tava evitando as coisas do psicanalês, mas tem uma coisa que eu acho legal, que pra mim é muito legal, que é... Tem uma mulher, uma psicanalista que chama Pierre Aulnay. Pierre Aulnay é esposa do... Era esposa do Cornelius Castoriadis. E ela trabalha muito com a coisa da psicose. É uma área muito, assim, ela é muito importante. Os textos dela, sim, sobre psicose são muito importantes, assim, né? E ela tem uma hipótese bem legal. Não é uma hipótese que explica, é por isso que a criança fica louca, né? É por isso que a psicose se desenvolve, não é isso. Mas ela fala da importância, ou seja, então, a ausência disso aqui que eu vou falar é um fator que facilita um processo de psicotização, né? Mas a importância desse sujeito que vem ao mundo saber a história que o precedeu, de que desejo ele nasceu, né? Isso que a criança, ela, a ideia do que ela, coisa que ela está falando é assim, do infans ao sujeito, né? Ao sujeito que fala. O infans no sentido não de criança, mas ao que não fala, ao que está ausente de fala, né? Aquela a criança que não sabe de onde veio, não sabe da sua história, vai escutar dos adultos e de quem o cerca. Você é filho de mim, filho dele, veio de lá, você nasceu do nosso amor que era assim. Ou não, ou não sabe de onde vem, ou sabe que vem de uma história de violência. Tudo isso joga um peso muito forte na formação da subjetividade e do conteúdo que vai moldando o aparelho psíquico do sujeito, né? Então, é como se a história que você sabe a seu respeito te fizesse se localizar no mundo e se vincular ao mundo e sacar que pertence ao mundo. Né? Então, se você pertence ao mundo, se você está vinculado com o mundo, se a sua libido está vinculada com o mundo, você neurotiza, não psicotiza, pensando aqui da psicose como esse caminho inverso da libido, né? Em que, em vez de ir para o mundo, volta-se para o próprio eu, né? O narcisismo. Então, né? Isso extremado cria essa realidade muito particular que não é compartilhada com todos nós e é uma dessas características daquilo que é a psicose, né? E eu acho que é importante marcar os processos históricos, porque isso aqui, esse aqui, e veja qual que é. Lembra o que a gente fez aqui, não é assim, e de repente vem o Lúcio Gregório com a ideia de Tarifa Zero. Não, o Lúcio Gregório é um cara que nasceu ali em São Paulo, no bairro do Cambuci, e teve aí sua mãe Jacira, jogou um papel importante. E o seu pai, que era um cara de espírito crítico, e o seu tio Odílio, que o tirava e levava no Pacaembu, e o botão de Galalite, que virava botão, virava jogo de botão, e a experiência da juventude católica, e não sei o quê, o trabalho nas empresas públicas durante a ditadura, e aí, quer dizer, assim, historicizar os fenômenos, né? Não caiu do céu. Não caiu do céu. E eu acho que é importante. Isso aqui, porque te posiciona na história, posiciona a ideia na história, me posiciona na história, posiciona o movimento na história, e eu acho que esse, ao mesmo tempo, eu acho que tem, eu talvez alguém que leia isso não concorde, mas eu acho que tem uma sutileza aqui, que é, a gente não está aqui dizendo, saindo na rua, nu, gritando, eu sou o pai, né? Não é isso, né? Não, não, não é isso, é uma outra coisa, né? Então eu acho que porque a gente está fazendo isso aqui, eu acho que é possível que a gente consiga nos situar na história individual, mas coletivamente, não é? Eu não sei se vai ter esse esquecimento. Eu acho que também tem uma outra coisa importante nessa coisa que você colocou, que é que não tenha, a veracidade dos fatos. Isso é uma coisa que me preocupa muito no mundo hoje. Que a história que se lê, que se ouve, seja de fato o que foi. Ainda que você possa ter diferentes subjetividades, etc. Interpretações. Mas ela tem um mínimo de aderência ao que de fato aconteceu. Porque senão, é impressionante como hoje em dia, principalmente, né, com os meios que estão, como é possível aquilo que se chama tal da narrativa. Sim. E a narrativa, de repente, não tem nada a ver com a concretude das coisas. Então, isso me incomoda também. É uma outra coisa que me incomoda. Às vezes, quando eu leio coisas sobre tarifa zero, e que eu vejo falta de aderência com o que realmente foi. E aí eu fico chateado. Né? É mais ou menos como disse outro dia, eu vi uma boa também, que é assim, a queda da Bastilha, né? Imagine que a Revolução Francesa não tivesse sido vitoriosa, a queda da Bastilha entraria como como é que se diz, uma arruaça qualquer. Um vandalismo típico. Black, né? Blocs. Black Blocs atacaram a Bastilha. Né? E, aí, ao redor o povo gritava, sem violência. Sem violência, exatamente. Aí não adere uma coisa com a outra, entendeu? É. Então, às vezes me incomoda quando eu leio coisas, como li recentemente. Né? O que que... Mas, antes de tudo, será que a gente acende a luz? Acho que a gente podia entrar, porque eu estou sentindo frio. Tá. O que você acha? Vamos? A gente retoma nessa coisa dos exemplos das coisas que não tem aderência na história da tarifa zero. Só para a gente não deixar no abstrato. Uma coisa, um parênteses, essas coisas assim, por exemplo, a gente pode ir preenchendo ao longo do nosso trabalho. Sim. Não precisamos fazer o projeto total agora. A gente não precisa fazer aqui aquela experiência de cinema, de narrativa. O que gravou, gravou, o que não gravou, tá fora. Você, de repente, quando for elaborar, você fala, aqui tem mais coisa. Vamos tem, fazer edição. A gente vai editar, claro, mesmo aqui. Claro. Entendi. Isso é bom. Não é um plano único, plano sequência. Sim. Apesar de eu achar muito bom. Mas você quer ficar onde? Deixa eu aproveitar para... Vou aproveitar para pausar e já salvar isso que a gente já gravou, que já deu uma hora e meia de conversa. Nossa.